Mixtape. Tanto no avião que eles pensam que eu sou o piloto, mano. Sou um pivete sagado, cresci com os bandidos da minha zona. Tive que fazer o possível pra tirar meu joelho lá da lama. Mano, eu vou fazer bem mais. Todas as notas são iguais. Baby, eu tô subindo mais. Ela quer ser minha chave, outros quer ser minha paz. Vendo tanto no avião que eles pensam que eu sou o piloto, mano. Sou um pivete sagado, cresci com os bandidos da minha zona. Fazer possível pra tirar meu joelho lá da lã. Eu fiz um verso valer muito mais do que um quilo dessa gun.